Eu já não posso mais. A minha vida não é brincadeira, é. Estou me desmilinguindo, igual a sabão na mão da lavadeira. Se ele ficasse em casa, ouvi a vizinhança toda falando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Se eu lhe arranjo o trabalho, ele vai de manhã, de tarde, pede a conta. Eu já estou cansada de dar o murro em faca de ponta. Ele disse pra mim que está esperando ser presidente, tirar patente do sindicato, dos inimigos do batidente. Meu Deus, eu já não posso mais. A minha vida não é brincadeira, é. Estou me desmilinguindo, igual a sabão na mão da lavadeira. Se ele ficasse em casa, ouvi a vizinhança toda falando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Ele dá muita sorte, é um moreno forte, ele é mesmo um atleta. Mas tem um grande defeito, ele diz que é poeta. Ele tem muita força e confuso sobre que era bafar. É de amargar, não posso mais, não me dá fora, vou desguiar. Eu já não posso mais. A minha vida não é brincadeira, é. Estou me desmilinguindo, igual a sabão na mão da lavadeira. Se ele ficasse em casa, ouvia a vizinhança toda falando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando. Só por me ver lá no tanque, lesco, lesco, lesco, lesco, me acabando.